André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Se é pra sofrer, chama eu e o MD. Em nome de cachaça artesanal de Piripá. Vem aqui, ó. Ai, oh, baby. Teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Sentando gostoso com olhar bandido, dizendo não para, não para. Tu gemendo com olhar manhoso, pedindo pra mim dar tapão na tua cara. E eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar essa boca e chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, e é puxão de cabelo e é tapão na raba. Saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, e é puxão de cabelo e é tapão na raba. Alô, Juan Cedeiros Moral, Jusce Gravações, tamo junto, hein? Arrocha! Tô sentando gostoso com o olhar bandido, dizendo não para, não para. Tu gemendo com o olhar manhoso, pedindo pra mim dar tapão na tua cara. E eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safada. No espelhado, nós dois suados, e é puxão de cabelo e é tapão na raba. Eu tô com saudade de te deixar louca.